Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Busca na Deus, e vamos para a leitura do nosso livro. Não sou uma mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editora São das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Hoje é o nosso capítulo 18. Uma cadeira no canto. Eu criarei um lugar para alimentar meu espírito. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte lhe governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 40, 10 a 11. A solidão é doce. Citação de William Cowper, 1731-1800. Quanto tempo você passa sozinha? Se é mãe de três crianças, conseguindo somente uns 10 minutos para ler em seu santuário particular aquele que dá descarga, deve estar rindo bem alto agora. Se é uma mulher que trabalha e chega tarde em casa, cozinha uma refeição rápida, enfia algumas roupas na máquina de lavar e se joga na cama, pode pensar em rir amanhã, já que hoje está muito cansada para conseguir até mesmo dar uma risadinha. Se é uma esposa ocupada, envolvida com sua igreja e com o seu grupo de mulheres, levantando tantas compras quantas conseguir carregar para a família no final da semana, seu tempo sozinha pode ser as horas que passa presa no trânsito. Não somos uma cultura que abraça a solidão. Vivemos em um mundo de barulho e atividade. Depois nos perguntamos por que é tão difícil dormir à noite ou experimentar a paz que Cristo promete àqueles a que amam. Comparamos estar sozinha com solidão e evitamos sempre que possível. Mas o tempo sozinho era uma alta prioridade para Cristo. Ele passava algum tempo longe da multidão, mesmo quando eles clamavam por mais. Muitas vezes, ele se distanciava daqueles que ainda tinham necessidades, problemas e doenças para ficar sozinho com seu Pai. Se essa era uma prioridade para Jesus, somos tolas em ignorar o padrão de vida dele. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 14, 22 a 23. Uma vida preparada. Realmente acredito que uma das lições mais importantes que estou aprendendo agora é o chamado para passar algum tempo sozinha com Deus no meio da correria da minha vida. Cristo sabia que suas horas estavam nas mãos do Pai. Sabia que estava prestes a caminhar pela noite mais escura e que um ser humano jamais experimentará, e foi em suas horas de quieta comunhão com seu Pai que ele recebeu a graça e a força para o que estava por vir. Ele criou um lugar em seu armário interno para ficar quieto com seu Pai. A Mulher Maravilha não tem tempo de ficar sozinha. Ela está ocupada demais salvando o mundo. Mas uma mulher maravilhosa sabe quem ela é e por causa do tempo que passa sozinha com o seu Pai. Pense em sua vida por um momento. Você está ansiosa por alguma coisa? Quais são os pensamentos que geralmente passam pela sua cabeça enquanto você corre de uma coisa para outra? Quando foi a última vez que achou um lugar quieto para se sentar por um tempo e não fazer nada além de sentir bem? De se sentir bem, sem dormir. Você está passando por um momento escuro e difícil na sua vida? Não basta simplesmente diminuir as atividades de nossa vida de Mulher Maravilha. Temos de substituí-la por alguma coisa melhor. Somos convidados a preencher o vazio com os hábitos de uma mulher maravilhosa. Cristo prometeu que podemos viver neste mundo com suas mudanças e ameaças constantes de dentro e de fora, conhecendo a paz perfeita. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Paulo, um homem passando por grandes dificuldades, que eventualmente daria sua vida por Cristo, escreveu para a igreja em Filipe com uma prescrição para a paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Paulo escreveu essa palavra profunda sobre a inspiração do Espírito Santo, e essas palavras sopradas por Deus eram como hábitos que Paulo abraçou. Ele não poderia ter passado pelas perseguições e prisões que suportou com tanta graça e força de um outro jeito. Paulo era um homem que criou tempo e espaço em sua vida para se sentar silenciosamente com Deus e alimentar o seu espírito. Muitas vezes é necessária uma crise para nos revelar quão femininos, famintos, nossos espíritos estão. As palavras de Paulo são presentes para nós, para que, quando nos encontremos em desespero, nosso espírito não esteja morrendo de fome. Muito longe. A paz que Cristo promete, descrita por Paulo, parece estar a quilômetros de distância da circunstância de sua vida hoje. Como noção, somos recordistas no consumo de drogas para ansiedade, depressão e transtornos de pensamentos compulsivos. Muitos de nós não conseguem dormir à noite sem a ajuda de pílulas para dormir. Como escrevi, tomo remédios para depressão e sou muito grata por isso. Mas o que você não sabe é que, até bem pouco tempo atrás, eu tomava algo para me ajudar a dormir todas as noites. Como a maior parte de vocês, levo uma vida muito agitada. Quando estou na estrada com Women of Faith, Mulheres de Fé, nossa agenda é caótica. Moramos em quartos de hotel durante 30 finais de semana por ano. Tento fazer com que nosso quarto pareça um pouco com um lar e um pouco menos com um lugar estéril e estranho. Mas ainda é um hotel, com ruídos estranhos e travesseiros baixos. Sempre pareço ficar com um travesseiro cuja plumagem foi doada por um pato com alopecia. Nas noites de sexta-feira, quando volto para o meu quarto depois do nosso evento da noite, tenho dificuldade em descansar, sabendo que tenho que acordar cedo de manhã na seguinte. Adquiri o hábito de tomar medicação para dormir. Barry me perguntou uma noite: de quanto em quanto tempo você toma isso? Todas as noites, respondi. Acho que isso não faz bem, ele disse. Enquanto pensava nos padrões de minha vida, vi como havia me aprisionado nos moldes de como nossa cultura vive. Bebo café demais para acordar e tomo pílulas para dormir. Pedi a Deus para me ajudar a quebrar esses padrões. Nas primeiras noites foi um pouco difícil pegar no sono, mas decidi não me preocupar com isso. Deixei uma lanterninha ao lado da cama e li minha Bíblia ou um bom livro até sentir sono. Logo descobri que acordava mais cedo e não estava tão sonolento no dia seguinte. Algumas de vocês podem estar tomando remédios para dormir e não quero, nem tenho o direito de comentar as suas escolhas. Só quero que saiba que desde que parei, sinto-me mais alerta. Nosso mundo nos oferece pílulas para dormir e pílulas para acordar. Oferece pílulas para aliviar a ansiedade e para levantar o astral. Algumas delas são necessárias para o mundo destruído em que vivemos, mas acho que nos tornamos dependentes demais e não da presença do grande curador e pacificador. Podemos escolher todos os dias como alimentamos nosso espírito. Estar sozinha, em silêncio, na presença de Deus é um dos maiores banquetes que podemos experimentar. Assim também, o tempo com a palavra do Senhor, disse o homem que estava na porta do ano. Dê-me uma luz para que eu possa caminhar em segurança até o desconhecido. E ele respondeu: vá à escuridão, pegue na mão de Deus. Isso será melhor do que a luz e mais seguro do que qualquer outro meio de conhecimento. Um momento em silêncio para ler. Gosto de estudar, adoro pesquisar a fundo um assunto que saiba bem pouco e sugar a sabedoria daqueles cujo trabalho da vida foi desbravar seus ministérios. Descobri quando fui para a faculdade em 1993, no entanto, que existe um jeito certo e um errado de se estudar. Os trabalhos da faculdade têm que ser apresentados de uma forma certa, usando The Chicago Manual of Style, Manual de Estilo da Universidade de Chicago, ou algum outro guia parecido. Eu não tinha ideia de que existia uma coisa dessas, mas se tivesse ouvido a expressão em uma conversa, teria pensado que se tratava de como compor acessórios para um terno. Minha primeira aula no seminário foi a história da igreja. Passei a vista pela lista de possíveis tópicos de pesquisas enquanto o professor Nathan Fieldman explicava como deveria ser o trabalho. Ele deveria ter 25 páginas e incluir uma biografia de material de referência com as notas apropriadas de rodapé e no final. Terminou nos dizendo: 50% da nota virá do trabalho de pesquisa, que deve ser entregue 2 semanas antes do fim do semestre. 50%. Nas noites seguintes, sentei-me à minha mesa em casa e lutei contra a tarefa de escrever esse trabalho. Não sabia o que era nota de rodapé ou no final. Uma nota de rodapé soava para mim como um PS. E uma nota de fim de poderia ser o amém. Imaginava que tudo o que tinha que fazer era escrever o trabalho e digitá-lo para que ficasse arrumado sem manchas denunciadoras de café derramado nas páginas ou pedaços mordidos por Abigail, minha gata. Percebi que estava completamente errada. Na aula seguinte, perguntei ao professor se podia falar com ele. Eu não sei fazer isso, admiti. O que você quer dizer? Ele perguntou gentilmente. Bem, eu nunca escrevi um trabalho de faculdade e honestamente não sei por onde começar. Por 30 minutos, Nathan se sentou comigo e passou por cada passo, como pesquisar, como catalogar a pesquisa, como deveria ficar o trabalho terminado. Ele me ajudou a entender como acessar o conhecimento, como ler um livro de modo a entendê-lo, compreender o que está sendo dito e então determinar se concordo com o autor. Saí daquela reunião grata por sua orientação e conselhos. Eu me senti menos ignorante, mais confiante do que podia fazer um passo de cada vez. Estava também profundamente grata a Deus por me libertar do medo de pedir ajuda e de admitir que precisava dela. Liberdade pela verdade. Descobri que o estudo é um amigo fiel se aprendemos a lidar com ele. Vejo que muita coisa ruim acontece, não pelo mal, mas pela ignorância. Cristo nos diz que conheceremos a verdade e ela nos libertará, João 8:32. Mas muitas vezes não sabemos o que é a verdade. Não sabemos como buscá-la. Em Romanos, Paulo fala que nossa vida será transformada pela renovação de nossa mente. Mas se não tivermos um entendimento completo do que a palavra de Deus diz, como podemos ser moldados por ela? Vocês conhecerão a verdade e ela os libertará, mas primeiro vocês têm que conhecê-la. Não há nada na vida mais importante que entender a verdade de Deus, a ser mudada por ela. Deus não nos deu uma mente para que possamos aprender e crescer. Como povo dele, temos uma grande responsabilidade e um enorme privilégio de crescer em nossa compreensão sobre ele. Gosto de pegar uma passagem das Escrituras ou de um bom livro cristão e sublinhar o que me marca ou quais as perguntas que surgem quando leio. Quando me encontro com minhas amigas, jogo esses pensamentos na arena e lutamos para entender bem o que Deus está querendo nos dizer. Quando cavamos fundo, há tesouros escondidos para serem encontrados. Tua palavra é como uma espada flamejante, uma flecha afiada e poderosa, uma cunha que fende na rocha. Essa palavra pode perfurar o coração e essência. Ó, envia por toda a terra para purgar a matéria indigna e limpar nossos corações para o céu. Você é o que você come. Cada dia escolhemos como alimentamos nosso espírito, nossa alma e nossa mente. Escolhemos como conseguimos o equilíbrio em nossa vida, testemunha o que somos, estamos ingerindo. Com a comida, dizem que somos o que comemos e isso é verdade, com a comida espiritual também. Quando nos banqueteamos com o que vemos nos noticiários e com o que chega pelo correio, pelos telefonemas ou o que recebemos pelos padrões de pensamentos negativos que continuam a acontecer, não deveria ser surpresa que o medo, a ansiedade e a tristeza apareçam na nossa vida. Nosso pai tem um cardápio alternativo para o Filho de Deus, uma grande mesa de refeições saudáveis da Palavra de Deus, temperada com preces. Um cardápio divino. Café da manhã. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te supri, apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, 3. Mas eu cantarei louvores à tua força de manhã, louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmo 59, 16. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmos 90, 14. Nós clamamos, cantamos louvores e ficaremos satisfeitos com o amor de Deus. Almoço. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 a 2. Guia-me com a tua vontade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 25, 5. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o seu esplendor. Salmo 71, 8. Eu meditarei sobre a palavra de Deus, terei esperança nele e proclamarei o seu esplendor. Jantar. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite e o meu coração me ensina. Salmos 16, 7. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo, e sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmos 42, 8. De noite lembro-me do teu amor, do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Salmos 119, 55. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas ordenanças. Salmos 119, 162. Agradecerei a Deus e viverei na promessa de que Ele está guiando. Cantarei e orarei, lembrando-me de escolher fazer as coisas que honro, e quando não conseguir dormir, levantarei e agradecerei a Ele mais uma vez. Parece um cardápio da filha de um rei. Parece o tipo de banquete apreciado diariamente por uma mulher maravilhosa. Para nossa meditação, um olhar no espelho. Por que você acha que é difícil ficar quieta? Onde você poderia começar a achar algum tempo para ficar sozinha durante o seu dia? Como é a sua dieta espiritual todos os dias? Você sabe que tem um passe boca livre para o banquete de Deus? Oração do armário. Deus Pai, obrigada por teres enviado Jesus a esta terra para me mostrar como viver. Ensina-me a fazer silêncio e a banquetear-me em teu amor e tua graça todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Até amanhã. Beijo, beijo, se o Senhor permitir.